Foi de Léo CDs, Gustavo Gravações. Estoura nós aí, só pros cachaceiros. Portal do Arrocha. Quando o sol nascer, será a hora. Triste, mas eu tenho que partir. Levo o seu aplauso na memória e todo o calor que recebi. Quando estiver longe, se perder o sono, vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim. Já amanheceu e eu vou embora, triste porque é hora de partir. Levo o seu sorriso na lembrança, emoção maior que eu vivi. Quando estiver longe, se perder o sono, vou pensar que ouço uma voz me chamando, gritando por mim. É o coração a dizer que só você me faz feliz. Preciso agora levar a sério o que ele diz. É o coração a dizer agora, esquecer tudo e retornar. Zé, ou você desce, tome um aí, parceiro. Para sério, o que ele diz é o coração a dizer que só você me faz feliz. Preciso agora esquecer tudo. A voz que emociona e apaixona.